Olha, o nosso assunto agora é... Você sabe qual é a diferença sobre fobia social e timidez? Será que é a mesma coisa? O fato de ter uma significa dizer que a gente vai evoluir para a segunda? Ou vice-versa? Nós abrimos a nossa conversa com a psiquiatra e psicanalista, também professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED de Ciências Médicas, doutora Gilda Pauliello. Doutora, um bom dia e muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Elias, e bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês. Bom, timidez, parece-me que alguém, em alguma forma, de algum sentido, pode ter, e isso não pode ser encarado como um problema mais grave, doutora? Bom, a timidez é um traço de personalidade que funciona, às vezes, até como uma determinada defesa, em que a pessoa avalia a situação a qual ela vai ser exposta e se prepara para essa situação. Né? Quando essa timidez ela é muito acentuada, ela acaba inibindo demais as pessoas e acaba realmente, de certa forma, restringindo a vida da pessoa. Aí nós já passamos para o quadro de fobia social. Na fobia social, a pessoa apresenta um verdadeiro sofrimento quando ela é obrigada a se expor em situações sociais. Né? Aquele sofrimento que vem com taquicardia, sudorese intensa, rubor. E esses sintomas todos acabam denunciando a pessoa. Né? A pessoa, aquela que fica vermelha quando está em público, quando tem que se apresentar de alguma forma socialmente, isso acaba sendo notado. E a pessoa se denuncia, né? É um fóbico social ali. E isso acaba confinando a pessoa. Ela deixa de circular, ela para ela até profissionalmente ela pode se comprometer com esse medo de se expor. Essas pessoas, em geral, elas são intensamente exigentes consigo mesmas e então elas nunca se acham devidamente preparada para se apresentar em público. Doutora, alguém pode imaginar de que isso é algo irrelevante, mas nós estamos falando sobre uma doença, sobre algo que na verdade é muito sério. Uhum, sim, é muito sério porque leva a um sofrimento muito intenso e leva a uma inibição com um confinamento que vai restringir a vida da pessoa. Isso tem reflexos na vida social, na vida afetiva. Né? Muitas dessas pessoas, por exemplo, elas não se sentem nunca preparadas para um encontro amoroso. É? Elas estão sempre se sentindo julgadas em escrutínio e nunca se consideram estão sempre aquém do que acha que um outro vai esperar dela. É, então tem um sentimento também de insegurança muito grande. E junto com isso também vem um comprometimento até profissional. Agora, doutora, há uma ansiedade, e uma ansiedade acima dos níveis normais dentro dessa composição? Exatamente, Elias. Né? A fobia social, ela, em psiquiatria, é classificada dentro dos quadros de ansiedade. É uma ansiedade tão intensa que ela retém a pessoa, que ela segura a pessoa. E essa ansiedade vem com todos os componentes emocionais, psíquicos e físicos também. Como eu falei, a taquicardia, o rubor, a sudorese, que isso acaba inibindo mais ainda a pessoa. É um quadro de ansiedade muito intenso, assim. Agora, doutora Gilda, nós temos um período da vida em que isso acontece mais? Por exemplo, crianças podem ser acometidas desse quadro de fobia social? O quadro de fobia social, a faixa etária em que ele mais se manifesta é dos 10 anos de idade aos 35 anos. Mas às vezes acontece até a partir de idades bem mais precoces, até 4, 5 anos de idade. Né? Essa faixa etária que eu sinalizo, de 10 a 35, é onde os picos são mais intensos. Mas ele pode aparecer desde muito precocemente. desde muito precocemente. Tem preferência de sexo ou não? Não, ele aparece em todos os sexos. As mulheres, elas têm mais coragem para falar sobre isso. Né? Os homens, eles se escondem mais. Isso acontece em todos os quadros psiquiátricos, desde ansiedade, depressão, até os quadros mais graves. As mulheres têm mais facilidade para falar dessas dificuldades. Os homens, eles se escondem mais, mas a fobia social, ela é prevalente nos dois sexos. Bom, tem muita gente que só demonstra isso quando está num ambiente com muitas pessoas. Parece-me que isoladamente, na companhia de um e de outro, ele consegue ou ela consegue um desenvolvimento melhor da sociabilidade. É, quando ele está restrito ao meio no qual ele se sente confortável, né, um meio familiar bem restrito mesmo, ele se sente mais à vontade. Mas é um meio muito restrito que tem que dar essa segurança para a pessoa. É um meio onde ele tem as referências, já sabe o que ele pode esperar de cada um. Porque a grande questão do fóbico social é essa, o medo de se expor, de ser julgado e de ser ridicularizado. Então, né, em situações novas, ele corre realmente dessas situações. E com isso ele vai restringindo a vida a esses pequenos grupos familiares nos quais ele se sente confortável. Agora, doutora Gilda, isso a gente não consegue identificar nem numa amostra de sangue, nem num raio-x. Como diagnosticar e, sobretudo, quem é o profissional que está habilitado a fazê-lo? Os quadros psiquiátricos, quase todos eles, eles são diagnosticados clinicamente, né, através de entrevistas, através da avaliação pessoal ali no tete-a-tete com o psiquiatra, né, ou com um profissional de saúde mental, um psicólogo que esteja habilitado a fazer essa avaliação. Então, é um profissional de saúde mental que deve ser procurado para se fazer esse diagnóstico. É por isso que é importante se distinguir, como você, né, deu o ponto de partida aí, entre a timidez e a fobia social. Porque a timidez, ela não é uma doença. Ela é um traço de personalidade, característico de determinadas pessoas. Mas ela não vai restringir a vida da pessoa. Enquanto a fobia social, sim, restringe completamente. Então, se a pessoa, se a família observa que essa pessoa está com a vida muito restrita, se ele é muito inibido, muito acanhado, a família deve estimular, ou então a própria família providenciar essa avaliação com o profissional de saúde mental para ajudar aquela pessoa, porque tem possibilidade de ajuda. Bom, tem muita gente que na rede social é um verdadeiro lobo, mas em matilha não consegue ter a mesma performance. Exatamente, doutora. Exatamente, né? A rede social, ela vem sendo uma saída para essas pessoas. Tem um lado bom, né, porque essas pessoas não ficam tão confinadas, elas circulam ali na rede virtual, mas por outro lado, isso acaba restringindo mais, porque a pessoa ela passa a não se esforçar tanto para sair, tanto para ter contato com as pessoas pessoalmente, né, do ponto de vista mesmo real. Ela acaba restringindo mais a vida, a essa vida virtual. E aí ela se aliena completamente. Doutora, qual é o significado, e quando eu falo significado, do ponto de vista da consequência, sobretudo para adolescentes, pré-adolescentes que estão numa fase escolar, o que é que acontece com a pessoa que tem esse tipo de problema nessa fase, onde precisa apresentar uma série de trabalhos, muitas vezes à frente dos demais colegas ou em turmas reunidas? O significado disso, doutora? As consequências são graves, né? Porque a pessoa ela se restringe ao máximo e ela não tem possibilidade de enfrentamento. Quando ela tem que se, né, por exemplo, faz parte da vida escolar, apresentação em público, ela se sente completamente incapaz de fazer isso. E esse incapaz é incapaz mesmo, né? Ela passa a ter vários sintomas que a seguram, que a retém. E, então, além do sofrimento ser muito grande, o prejuízo funcional, é muito grande também nesse momento em que esse treinamento para a circulação social é muito importante. Né? O adolescente é uma fase de vida que ele está exatamente aprendendo a circular socialmente, aprendendo a fazer um ensaio do que será a vida profissional dele. E para essas pessoas que já começam a apresentar essa fobia social, ela é incapaz de fazer isso. Daí, né, a necessidade grande dela se tratar. A senhora falou em tratar. Tem tratamento e mais? A pergunta que todos querem fazer, na verdade, é: sim, tem cura? Ela tem tratamento, sim. Né? O primeiro passo é a terapia. A psicanálise é o tratamento mais indicado, porque a psicanálise ela vai possibilitar a pessoa a fazer essa pessoa que eu falei que ela é tão rigorosa em relação à própria imagem e que ela se acha sempre aquém do que os outros esperam dela, a psicanálise vai possibilitar uma desconstrução dessa imagem e uma retificação dessa distorção que a pessoa tem de si próprio e que ela vai projetar nos outros. Na verdade, não são os outros que estão preocupados com esse julgamento tão rigoroso, é ela própria. Então, a terapia com base psicanalítica vai possibilitar que ela faça uma reconstrução disso. Nos casos mais graves, a medicação estará indicada. Nós fazemos uso de medicações com propriedades ansiolíticas, são antidepressivos que têm ação ansiolítica bastante intensa, mas que são muito seguros, que não levam a dependência, não comprometem a memória e que vão ajudar essa pessoa a ter uma estabilização dessa ansiedade até para se poder trabalhar isso numa terapia. Porque muitas vezes essas pessoas não chegam com ansiedade tão intensa que ela não consegue falar disso e não consegue se expor nem ali no tete-a-tete com o psiquiatra, com o terapeuta. Então, muitas vezes a medicação é importante, sim. Então, nós temos esses dois recursos. O primeiro passo, a terapia, e o segundo, se necessário, a medicação, que felizmente a gente tem uma grande gama de medicação que vai poder ajudar nesses quadros. Doutora, é claro que é uma outra pergunta que o ouvinte deve estar fazendo, é sobre o período de tratamento. A gente deve acreditar de que depende da individualidade, de como o problema atinge a cada um e a maneira que cada um reage ao tratamento. Uhum. Mas pode ser para toda a vida? A gente pode ter que estar o tempo todo em análise para tentar conviver com esse medo, com essas limitações ao público? Olha, Elis, cada um tem seu tempo de resposta, realmente, né? Quanto mais cedo se instituir o tratamento, mais rápida vai ser essa resposta, né? Como eu falei, é um quadro que os sintomas aparecem precocemente. Então, se os pais detectam essa dificuldade na criança, é muito importante que ele já seja levado para uma terapia e a resposta é muito mais rápida no jovem. Na criança, a criança responde muito rapidamente. E, então, quanto mais cedo, melhor essa resposta. Né? Se esse tratamento for mais tardio, né, possivelmente outras sequelas já existirão. É muito comum a depressão nesses quadros, porque como a pessoa se isola e ela vai restringindo a própria vida, é muito comum aparecer um quadro de depressão. Então, essa depressão vai ter que ser tratada também. Mas tem resposta sempre. Em qualquer momento de vida, a resposta ao tratamento é possível. E em alguns casos mais graves, os tratamentos são mais longos, sim. São mais longos. Mas não são tratamentos eternos para a vida toda, não. Muitas vezes a pessoa aprende a desenvolver determinadas estratégias para lidar com o público, lidar com a vida social e consegue começar a circular e enriquecer a própria vida. Doutora Gilda, a literatura, ela já conseguiu compreender quais são os elementos desencadeadores dessa fobia social? Olha, como tudo na vida psíquica, na vida emocional, nós temos componentes biológicos, hereditários e também componentes do que a pessoa apreende do meio em que ela vive. E nós observamos que, em grande parte das vezes, essas crianças que desenvolvem fobia social, uma timidez muito grande, elas vêm de situações familiares em que ou ela é muito super protegida, né, tudo que é demais vira veneno, ou então que a exigência dos pais em relação a ela também é muito grande. E, então é uma exigência tão grande que ela nunca pode suprir essa exigência. Então ela vai desde cedo desenvolvendo uma situação de inferioridade em relação às possibilidades dela. Né? Então esse tripé que nós temos do biológico, do hereditário, do que a pessoa apreende aí no meio em que ela vive, no meio social e no meio familiar. Então, doutora, a pergunta que muita gente deve estar se fazendo, todo mundo que é tímido tem uma tendência necessária de desencadear para uma fobia? Não. Tem pessoas que, né, que são tímidas, como eu falei, como um traço de personalidade, e todos nós, em determinadas situações das nossas vidas, a gente apresenta uma determinada característica de timidez. Né? Todos nós, mesmo as pessoas mais desinibidas, né, nós vemos muitos artistas aí, né, que estão acostumados com o confronto com o público e tal, e que se confessam tímidos, mas que quando estão junto com o público, o estímulo todo que recebe, é como se eles estivessem em comunhão com aquela força toda, e aí eles se desinibem aí. Né? E o tímido consegue fazer isso, o fóbico social não. Né? Então, não necessariamente o tímido vai desenvolver uma fobia social, mas a timidez é um traço característico da fobia social. Entendeu? Todo fóbico social é tímido, mas nem todo tímido é fóbico social, felizmente. Mas a prevalência da fobia social é alta, é em torno de 15% a prevalência mundial, é em torno de 15%. Bem, para além da análise, há tratamento medicamentoso também em determinados casos? Isso, né? Quando o caso é mais grave, é necessário um suporte da medicação para, como você falou, estabilizar a ansiedade, que é muito grande, e até para ser possível a abordagem terapêutica desse paciente. Doutora Gilda, quero aproveitar esses minutos que restam aqui da nossa conversa para a gente desmistificar a figura do próprio psiquiatra. Que não é compreendida nem entre os próprios colegas médicos. Gente, não é um psicólogo, é um médico. Doutora. Sim. Olha, felizmente, nas últimas duas décadas, esse preconceito contra a psiquiatria, se buscar tratamento psiquiátrico ou contra o próprio psiquiatra, esse preconceito vem sendo bem minimizado. Né? As pessoas já percebem claramente a necessidade da ajuda psiquiátrica quando essa necessidade aparece. Né? O psiquiatra não é mais coisa de louco, daquele que joga pedra na rua, mas é um profissional que está completamente capacitado para ouvir e para ajudar a conduzir situações de dificuldade psíquica na vida. Né? E com essa situação caótica do mundo atual, isso é cada vez mais comum. Todo mundo, eu costumo falar, todo mundo precisa de uma terapia. Todo ser humano tem furo, ninguém é completo, completude não faz parte, né, da estirpe humana. Todo mundo tem necessidades. E para se lidar com esses buracos, com esses furos, todo mundo deveria passar por uma terapia. O que acontece é que, infelizmente, a maior parte da população não tem acesso. Né? Mas todo mundo deveria. Doutora, quando se fala da atuação, né, do psiquiatra e dos remédios psiquiátricos, as pessoas fazem sempre uma associação bastante pecaminosa, o que não tem contribuído em absolutamente nada para a ajuda que muita gente está precisando nesse momento. Pessoas sem diagnóstico, ou pessoas diagnosticadas por especialidades que nada têm a ver com a psiquiatria e que deveriam estar no psiquiatra, e por conta dessa aversão ainda que existe, fruto de muito desconhecimento, a gente tem uma série de problemas não resolvidos no Brasil. Sim, e são atitudes feito essa que a CBN está tendo, né, de colocar na mídia, de levar a discussão, de esclarecer o que é a função do psiquiatra, que tem ajudado muito. A mídia tem sido parceira, tanto dos pacientes quanto da psiquiatria, de uma forma muito, muito valiosa. É muito importante. Doutora, o nosso ouvinte, o senhor Teógenes, sim, ele tem 32 anos e diz assim: sou muito extrovertido, porém não consigo falar em público. Tenho um verdadeiro pânico. Posso considerar que tenho fobia social? De forma alguma. Tá? Fique tranquilo. Como eu falei aqui, né, antes de você perguntar, a timidez, todos nós temos algum traço de timidez. E nem todo mundo está preparado para, né, para enfrentar um público, se expor. Mas, né, você possivelmente na vida social circula muito bem por ser extrovertido. Né? Então aproveite essa sua veia extrovertida, né, e faça bastante contato, né, converse, leve alegria para as pessoas e estimule os que não são tão extrovertidos assim. Mas essa questão de falar em público, ela realmente não é para todo mundo. Então isso não é fobia social, fique tranquilo. Doutora Gilda, eu quero aqui agradecer a sua participação, os esclarecimentos. Tenho certeza que muita gente agora deve estar ligando aí para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra e tentando diagnosticar as observações que foram feitas, por exemplo, nos seus próprios filhos ou, quem sabe, nos alunos. Há uma série de professores que têm uma atenção maior. Isso, muito obrigado exatamente. Mesmo, doutora. Eu agradeço muito, foi um prazer estar com vocês. Bem, nós conversamos com a doutora Gilda Pauliello. A doutora é psicanalista, psiquiatra, professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED de Ciências Médicas.